Comunidade, do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade. Comunidade, do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade. Comunidade, do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade. Comunidade, do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade. Rapaziada, como vai? Tudo bem? A molecada que vem cá no projeto. Trazer cultura, espaço social. Informação, atividade cultural. Comunidade, do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade. Comunidade, do outro lado da cidade. Quebra tudo, sangue.